Casa Dona das Neves oferece aos seus clientes gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, perfumaria e muito mais. Também temos gás de cozinha, água mineral com o preço do patrão. É isso mesmo, preço do patrão. Vale a pena conferir, vale a pena comprar. Casa Dona das Neves, qualidade, preço baixo, variedade para você. Casa Dona das Neves, Rua Campos Sales, próximo a Campos Sales Construções. Passe lá e confira o que estamos anunciando. Casa Dona das Neves, onde você compra com economia. Apoio Cultural Dr. Eduardo Falcão Rios, médico especialista em oftalmologia, realizando consultas, exames e cirurgias de catarata e pterígio. Atendimento às sextas-feiras na Policlínica São Raimundo. Passe a ter a visão que você precisa. Marque sua consulta pelos fones 98-7004-5319 e DDD 86-98863-6782. Ou vá até a Policlínica São Raimundo, na Rua Raimundo Sérvulo de Lima, no centro de Coelho Neto. E atenção, Dr. Eduardo Falcão Rios está realizando cirurgias de catarata em Coelho Neto. Não perca esta oportunidade. Isso aí, meu amigo, aqui estão mandando cair fora, aí tem aquele velho ditado, né? Manda quem pode e obedece quem deve, né, guarda? É, rapaz. Mas tá pra terminar logo, viu, pai? Tá pra terminar este horário eleitoral, né, pai? Tá pra terminar. E quando terminar, não melhora mais um pouquinho, né, pai? Mas tá bom, eu tô gostando, já tô gostando. Porque eu achava ruim quando tava só naquele horário vago. Ô, rapaz, ali eu ficava zangado. Pois é, no dia 6 de outubro, meus companheiros e companheiras ouvintes do rádio, aonde nós vamos, a gente vai às urnas a escolher os nossos representantes nesse nosso imenso Brasil. E essa eleição só é para vereador e prefeito. Em primeiro lugar, você vota para vereador, viu? Isso. Aí depois vota para prefeito, entendeu? É rapidinho. É, os direitos iguais. Pois é. É um minuto. Não dá um minuto, meu companheiro, para os seus direitos serem iguais. Né? Do trabalhador rural ao presidente da república. Ali, naquele momento ali é o direito. Ali são iguais os direitos, de votar. Pois é. Então, primeiro lá você vai votar candidato a vereador, são 5 números, viu? Você aperta 5 números. Aí confirma. Entendeu? Aí você aperta. É para prefeito só é 2, né? Só é 2 números, né? Só 2 números. Você aperta, aí confirma. Aí pronto, meu amigo. Você já fez o seu trabalho. Ou que você goste ou não goste da política, mas a política tá. A política, ela interfere na vida de todos os brasileiros, né? É, então, na hora de escolher seu representante, procure escolher bem, tá certo? Muito bem, porque é 4 anos, você deu o direito de 4 anos, aquela pessoa fazer o que bem quiser, certo? Com o dinheiro público, dinheiro que vem para a saúde, educação, saneamento básico, segurança, e assim vai, né? Então, é todo cuidado é pouco. Foi bom estar com vocês. Amanhã, 5 da manhã, se nosso bom e poderoso Deus permitir, estarei de volta. Foi bom estar com vocês. 5 da manhã, caminharemos junto. Deus por mim, ninguém contra mim. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo está em mim. Eu digo 3 vezes em cruz e vale meu Jesus, filho de sua mãe Maria Santíssima, levar-me dos meus inimigos se eu tiver, eu dormindo, eu acordado, eu andando, eu viajando, eu trabalhando, eu brincando com os amigos, que o inimigo nunca me ofende. Peço a Deus que Deus dê em dobro tudo aquilo que me desejo. Um abraço e um bom dia, e que Deus me proteja e que proteja todo o ouvinte do programa Acorda Coelho Neto. Mega Feirão de Estofados nas lojas Bom Sucesso. De 16 a 30 de setembro. Toda a linha de colchões, sofás, poltronas e muito mais. Em até 12 vezes no carnê sem juros. Com 30, 40 ou 60 dias para pagar a primeira prestação. E à vista com até 15% de desconto. Mega Feirão de Estofados nas lojas Bom Sucesso. Conforto total com preços acessíveis para você relaxar. Lojas Bom Sucesso. O nosso sucesso é você. Nine.